madrugada, enamorada, fica molhada lá fora, toda a gente a buzinar. Deixei o Mercedes por estacionar sem guarda-chuva, a chuva dourada. Antigamente é que era bom, oh, um país lindo, cantando e rindo, sete mãos a comer uma sardinha. Na rádio batilhas e o vento ia, sem guarda-chuva, a chuva dourada. Nossa Senhora do firmamento, tu que alivias o sofrimento, na tribuna catedral submarina, num banquinho a tocar a concertina, sem guarda-chuva, a chuva dourada, sem guarda-chuva, a chuva dourada, a chuva dourada. Chuva dourada, chuva dourada. Vai-te embora! Chuva dourada, chuva dourada. Vai, chuva dourada, chuva dourada.